Boa noite a todos. Responderam somente os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos, meus amigos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer o muito gentil convite da nossa irmã Ivanise. Estar aqui na presença dos senhores, estar aqui na presença do presidente da BAS, British Union Spirit Society, está na presença do nosso querido Luiz, do Centro Espírita William Crookes, e dizer a vocês da nossa alegria de poder estar falando aqui na Europa, falar para amigos de ideal espírita no exterior. É a primeira vez que nós vemos a Europa, nós só fizemos palestras uma vez nos Estados Unidos, no ano passado, e estamos atualmente residindo em Brasília, há um ano, e viemos de Fortaleza e estamos trazendo algumas experiências para compartilhar com vocês. Nós pedimos permissão à Ivanise para expor algumas atividades que foram desenvolvidas na Federação Espírita do Amazonas, na Federação Espírita do Estado do Ceará, no Grupo Espírita Paulo Estevão, que estão sendo implantadas na Federação Espírita do Distrito Federal, e queremos compartilhar com vocês essas atividades. Queremos também agradecer a nossa querida Elza Rossi, que foi a nossa madrinha, nosso anjo da guarda nessa turnê que estivemos fazendo pela Europa. E retornaremos amanhã, depois da manhã, para os Estados Unidos, onde continuaremos essa nossa jornada. Então vamos iniciar, rogando a Jesus, o Mestre amorável de todos nós, para que Ele nos abençoe e nos deixe a sua paz. Nós vamos iniciar a nossa apresentação falando sobre a terapia do Evangelho, ou tratamento espiritual, ou apoio à reforma íntima, ou atendimento espiritual, uma atividade que já tem ganho vários nomes, mas que tem se constituído de uma mesma atividade com leves diferenças e que tem ajudado muitas casas espíritas, tem ajudado muitas pessoas, resolvendo alguns dos graves problemas que nós temos no movimento espírita. Esse tratamento espiritual, como é mais conhecido, se constitui basicamente do estudo do Evangelho em grupos. Não tem nada de novidade. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos falava que preferia pequenos grupos de 15 a 20 pessoas em vez de assembleias de 200, 300 pessoas. E muitas pessoas até entenderam essa frase do codificador como sendo uma restrição ao crescimento das casas espíritas. As casas espíritas não poderiam ter mais de 20 pessoas, segundo essa interpretação, no nosso modo de ver, equivocado. Na verdade, ele falava da importância do estudo em grupos. Uma vez, um determinado presidente de casa espírita conseguiu adquirir um terreno e, como houvera ouvido falar de Chico Xavier, que em casa que muito cresce o amor desaparece, preocupado, foi conversar com Chico para saber de que tamanho ele deveria construir a casa espírita nesse terreno que ele agora dispunha. Chico o atendeu e ele contou a seguinte história. Um príncipe tinha um amigo que era religioso, que estava estudando para ser padre. E o príncipe, quando se tornou rei, convidou o amigo para ser bispo de uma grande região na Espanha. Mas o amigo, muito tímido, disse: não, querido rei, eu quero que você nomeie apenas pároco de uma cidadezinha bem pequena no interior da Espanha. O rei ficou triste, mas percebeu que o amigo não queria ter responsabilidades, que em vez de ser bispo de uma grande região, preferia ser pároco de uma comunidade muito pequena. E o nome do causo de Chico Xavier é, não por acaso, intitulado de O Tamanho da Preguiça. Então Chico disse para o seu consulente: olha, quando você for construir a casa espírita, faça grande, de preferência de 2 andares, explicando como deveria proceder. Então nós vamos ver que o problema não é o tamanho de uma casa espírita. Isso não tem sentido. Às vezes, em uma casa espírita pequena, há em algumas cidades